Desça até o nível de voo 060. 060, eu posso tomar um suporte. Controle de Salvador, após ver o gol 1093, sair da árvore. Voo no 093, contato cadastro para o 360 via sair da árvore. 360 via sair da árvore, voo no 093. Conta 230, Golo 649, copiou? Ok, 230. Tarefa 2229, após estar, fixa para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. Após estar, fixa 2000 pés, no 014, para estabilizado, passarelo. Faz o 4958, curva à direita para evitar alguns cúmulos, estão mantendo para o 037. Colapso no 0. Tá com 3 horas e 15 de autonomia, 160, 159 a bordo, Fernando Palmas. No 865 autorizado, táxi, parte índia até o ponto de espera da 10. O ponto de espera com a torre, no 895, o ajuste, IMI 14, bom voo. Parte índia até o ponto de espera da 10, no 865. A senhora só confirma a torre da torre 1182? 1182.95. Solo Salvador, bom dia, do Alfa e Anjo Papá. O 6225, no meia dúzia. Tá autorizado, sem táxi. Chamada para o táxi, agradecer. Bazuque chamou, na escuta. Ô meu senhor, Alfa e Anjo Papá, está no bate 3, posição 1 Lima, posição redox para a posição 01 do bate principal. Ok, no bate 3 está autorizado a iniciar, agilizando manobras e me reporta na entrada do pátio principal. Afirmativo então, iniciando, reportará para na entrada do pátio Taxi principal, Alfa Yankee Papa. Controle Gol 1963. Gol 1963, contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída da El. 360 da El, Gol 1963. 242 São Luís, só um minuto, copo. É, já aprovado, prepare subida Momo. Nenim. Momo, Nenim, gente. Torre Gol no 865, tá no contrário, né, Bruno? 865, ali mantém, estamos no zero. Ali mantém no zero, no 865. Posição lida para evitar formações? Está livre o Gol no 963, já foi de lida. Autorizado lida, Gol 963. No 4201, no chama Recife, no 33, decimal 25. 3325. Ou no 093, chama Centro Recife, 128, decimal 8. 2818, no 093. Afirmativo. Obrigado, bom dia. 649, esquerda, foi de esquerda. Ou no 649, reduzindo até 210. 210, 649. Espera da 0, no ponto de espera com a torre indo no 895, ajustado em 1014, que é um bom gol e bom dia, 6225. Graças, Índia, Federal 9970 para cópia. Pronto para cópia, Federal. Autorizado para São Luís, 340, volta conforme, é o Presolo 20, decola a pista no 0, primeira curva esquerda, depois da colagem, perfil da subida Momo, Momo transição Nenim. 5024 transponder, controle 120.8. Cuidado para São Luís, nível 340, zero via superior do Lula 20, colocar 510, curva esquerda, da Momo Lenin. 5024 transponder, 120.8, saída. Correto, entrando pronto para o pushback, saneamento, no PAD 3. Valeu, obrigado. Ah, bom dia. Boa noite, 65, Gol 243, controle 20, decimal 8. 1208, Gol no 865. Controle, bom dia, Gol no 865, tá passando mil pés, 360. Gol no 865, contato radar, só para o 360, via saída da árvore. 360, via, Gol no 865. Salvador, bom dia. Passarelo 2229, Fui LS, embaixo travado. Passarelo 229, entro no 70 graus, 05 nós. Reporta, confirmamos, ok? Ah, ainda não. Ele já reporta quanto? Pista apenas úmida. Ok, reportará de trânsito. Gol no 649, retração para o silenciamento, a foto se iluminou. Para o localizador. Gol no 649. Consiga, 649. Para o silenciamento, a foto se iluminou, mantenha a proa, guardando o último vetor para o localizador. Desce agora para 3 mil pés. Bem, localizador, mantenha a proa. me entrou para o lock, vou no mesmo ação. Alfa pista, agora 1210, passarelo. Passarelo 229, autorizado pouso, pista no 0, ventando 70 graus, 059, agora com chuva na sobre a cabeceira 28, no final da pista. Ok, está avistando, obrigado. PLS, o azul 4958. Azul 4958, completa com a torre 11895. 18952, obrigado. Voo 11963, suba restrito, nível de voo 340. Restrito 340, gol 963. Poder, o azul 4958, e LS 10 milhas. 4958, bom dia. Reporta visual CAM. Fala visual, o azul 4958. 2.000 pés aguardando o último vetor. 2.000 aguardando o último vetor. Voo 963, chama Recife, 1133, decimal 25. 3325, gol 963. Salvador, 1865. Voo 649. 649, siga. Seta esquerda na proa 140, reposta estabilizada. Esquerda 140, para o lado, botará, embarcou. Salvador, Gol 1865, vai manter a proa por mais 10 milhas, 15 milhas, para evitar formações da nossa esquerda. Reposta no final do desvio. 1865. 229, solo de contra 7, direita, solo 2191. 219, obrigado. Estou com o 1200, o azul 4958. O azul 4958, vento 160 graus, 049, autorizado pouso, pista no zero, chuva leve no último, na última metade da pista. Taxi Alfa, após ingresso a Juliette, estacionamento, posição remota do pátio principal, é a posição 13. Nativa, posição 13, passareta 2229. Papá Romeu, Delta Romeu Charlie, deixa para o 21080. Autorizado 080, Delta Romeu Charlie. Controle o gol no 865, pode mais na prova de elétrica. Autorizado, direto elétrico, gol no 865. Direto elétrico, gol no 865. A localização, gol no 649. Gol no 649, completo com a torre, 11895, ao gol. 11, o quê? 95. 95, obrigado. Salvador, bom dia, na 649, passando Duna, final 649, bom dia, continua a aproximação, informarei que está ali. Chuva na última metade da pista. Ok, sente, 649. 6225, autorizado ali a manter a pista no zero. Ali mantém, 6225. 1865, chama centro Recife, no 28, decimal 8. Recife 288, vou no 865. 4958, sola 50, direita, sola 2 mesmo 1. Direita 2-1-1. Azul 4958, bom dia, bem-vindo. Prossiga, aqui no Pátio 3, possivelmente a 4 Lima, posição. O Azul 4958. Pelo Pátio 3 é a 4 Lima. 4958. Passaredo, no meu sistema que alterou a posição, a 14. Estamos com a legazinha, obrigado, amigo. Nada. Alvo, entrei no pé, 649. Sente, Romário, está livre. O gol no 649. Vai, afirma, autorizado pouso, número 649, 2080 graus, 1109. Certo. Número 25, vai colado ao 52, controle 20, décima 8. 208, Maria. Controle, bom dia, Chanel 6225. Chanel 6225, contato radar, chuva via, costal turma 380 VCW. 4-9, sala 5-4, direita, sala 2-1, décima 1. Direita, 2-1, décima 1. Alugou 1649. 649, bom dia, bem-vindo. Taxi Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 5. O 625 petrona de sua direita. Qual que é o final? Confirme. Alvo desvio. Salvador, é o Delta Romero. Cruzou. 0 para 0. checar as condições do campo? Se tiver condição do campo, pra ver se, se o teto tá mínimo aí pra decolar pra 17. Qualquer coisa vai decolar da 10. Já vou pagar a autorização, só um minuto, o Alfa Juliette Romeu. Palito, um abraço aí. Delta Romeu Charlie, copiou o controle? Meu, só me confirma a radial ideal, é a 225. Tem condições de desvio para o sul, tráfego local e reporte cruzando 5.500. Ô, meia 225 agora desviando à esquerda. Por aí agora. Você é meia 225, só tem condições de voo elétrico? Vou checar aqui. Eleva ainda não, mas 8 milhas ainda. Reporta quando tiver condições de voo elétrico. Reportará. Juliette, não me escuta? Sim, eu vou pagar o senhor inicialmente a decolagem da 17, mas qualquer pior aí no campo, se piorar muito as condições, se tiver condições de decolagem da 17, a gente coordena a decolagem da 10, ok? Ok, Nanook, Serra Novembro, Novembro Uniforme, na 1 Centena, autorizado, decolando pistão no sério, curva direita, no fechamento da subida Arbo após direto. Planianque, 5540, transponder, controle 120.8. Estimativo é 4.5, não é isso? 4, chame a torre para acionamento táxi decolagem na frequência 1.895, ajustado no momento 1.015. Bom voo. Salvador, Oceania 6225, pode voar Elefa? Obrigado, 6225. Voando Elefa, 6225. Salvo meu Delta Romeu Charlie. Que frequência o Delta Romeu Charlie? Que frequência o Delta Romeu Charlie? O Juliette Romeu é autorizado, tá? Que se passa no ingresso no site. O Alfa Juliette Romeu, só. Adianta. Onde fica a saída pra Dael, após direto? Dael, ponto de vista. Salvador, muito bom dia, é o APSA Cargo 6570 novamente, com a informação Lima 370, Recife. O 6570, quer coordenar o 37? Aceitamos o 350. 6570 APSA, autorizado Recife, 350, volta via piso 117. Da bola 10, primeira curva esquerda, perfil da subida Pucajão, transição Caju. 5054 transponder, controle 120.8. Apta carro 6570, autorizado Recife 380, apertou no 7, depois conforme. Decolador 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5054 no transponder, 1208 controle. Está no parte 3, quando pronto, puxa esse não. Está no parte 3, chamará quando pronto, apta carro 6570, caso. Solo Salvador na disputa do Papa Tango, Mike Kuyev. prossiga. Bom dia, o Papa Tango, Mike QES, solicitando autorização de rebote da posição pátio 3, número 1 Romeu, para o pátio principal, gate número 7. Juliette Romeu autorizado ingresso e porta elétrica pronta. Sim, iniciarei o rebote e antes de adentrar o pátio principal, reportarei. Juliette Romeu, autorizado em colapso, no 7, 20, 0, 0 graus, 0, 7, 9. Romeu. Juliette Romeu, veículo 03, controle ainda 0, decimal 8. Alfa, Juliette Romeu. De Papa Romeu, Alfa, Juliette Romeu. Bom, meu Alfa, Juliette Romeu, contato radar, soltando fundo da pedra, saída da El. Saída da El, subindo e atenção. Alfa, Juliette Romeu. Salvador, Alfa Carro 6570, pátio 3650, Recife, puxa bem questionamento. Só um minuto, Alfa, só um minuto. Estou com traço no reboque a cauda. A sua escuta. Quem é que seria eco na escuta? Na escuta, vai ter que ser eco. Ok, autorizado a ingressar no bairro principal e vai até o portão 7? Positivo, até o gate número 7. Autorizado, minha porta de término do reboque, podendo agilizar manobras aí, eu agradeço. Sim, será feito, grato. O 6570, Abson, assim que o traço da cauda da TAM no reboque, que me trata, autorizado, sem táxi. Ataca 6570, após o tráfego arredar guarda, autorizado o pushback de acionamento e reportar ataque. Grato. Solo Salvador, BR. Em 5933, Recife, aprovado nível de voo 370. Cópia? Eu passo a passo. Recife, 370, volta conforme plano, Caju, Maceió, após Recife. Decola 1-0, primeira curva esquerda, terceira subida Pucajamo, pressão Caju. 5045 transponder, controle 120.8. Afirmativo. O transponder é o 5045 e a frequência do controle 120.8. Ativou sua aeronave, poderia fazer a ponte? Onde? Queria a saída Conde, que o senhor quer fazer? Aeronave um controle, só um minuto, Rio. Ok, e o 310. Ok, então. Então, agora que nós estamos com o centro Recife, 310 nível será coordenado. Prefiro a subida com outro, eu chego ao controle, só um minuto. escuta? Ok, a subida a Conde foi negada pelo controle. Vai ser o perfil da Pucajamo Caju, pode ser? Afirmativo, então, Pucajamo Caju, 370 aprovado, 5040 transponder, 208 com a filha. Quer correr no 310 ainda ou 370 que o senhor tá bom? Oh, tá ok, então só guardando o nível, 310 será coordenado. Perfil da Pucajamo Caju, curva esquerda da 10. Mais algum minuto eu retorno. Sua carga 6570, está pronto para o táxi, 02 com 20 minutos, alternando o Natal. OK, 02? Afirmo. 5570, autorizado táxi via pátio, Índia, até o ponto de espera do 10. Ponto de espera com a Torre Hino, no 895, a frequência, ajustado 1015, bom voo e bom dia. Sua carga 6570 com 1015, autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia, quando espera Torre 1895. No caso, tem um excelente dia, senhor. Alô Salvador, o Papatango Mike XVS informando o término de reboque no gate pro 7. Gente, grato, bom dia. Grato, bom dia. Sim. Alfa Somnoscópia, Sierra Delta Lima Eco. Uma centena, só um minuto. A radial ideal a 280? Um minuto, qual a obrigação? Cobra, subida da área inicial. Sérgio. Eu estico nota de 3 na escuta. 310, autorizado. Me reporte quando pronto para o pushback do Neto. 310, autorizado e pronto para o pushback. Autorizado e o Xantax. Lima Alfa, confirme para esse conta pista que pretende utilizar. Chicago 6570, bom dia, autorizado a linha decolada, pista no 0, 20060 graus. Autorizado a linha de decolada no 0, alfa cargo 6570. Com curva pela direita após decolagem, no perfil da subida árvore após árvore direto. 5010 transponder, controle 120. Ponto 8, controle. Responde ao 5010. Para o acionamento da Cracolá, chama Torre 11895, ajustado 1015. Qual o POB? 02. Copiado. O senhor prefere a Arbo ou a Momo? A Momo, a raio da Momo, a saída é 300. Tá bom, a Arbo pro senhor? Então, tá ok, então. Tá mandando a Arbo. Chame a Torre Salvador para o acionamento da Cracolá, na frequência 11895, 1015, bom voo. Direita, terceira subgradel, Leda, Motiva, 5066 transponder, controle 120.8. Trazendo Guarulhos, liga 360, conforme o Guarulhos, apresolou 10, decola a pista 10, concorra à direita, terceira subgradel, Leda, Motiva, 5066 transponder, 108, controle 1759. Portão 4, ponto pronto, posicionado. Papapá, Mike Romeu Victor, autorizado a chegar na Mari, vista para o nível de voo 050. Controle Salvador, muito bom dia. Retrato Sacargo 6570 na sua escuta, passando 4000. Sacargo 6570, passado radar, soltando 350 via saída PUCA. Via saída PUCA, subindo para o 350, Sacargo 6570. Ataque Rio 97303 a bordo, 3:40 de autonomia, alterna Salvador. 3:40 alterna Salvador, Rios 5973. Aprovado táxi em frente após Índia, até o ponto esperado no zero, lá com a torre no 895, ajuste 1015, bom voo e ótimo dia. Aprovado táxi em frente à Índia, torre 2:45 lá e... Estado Rio 9973, bom dia. Autorizado pouso na mensagem. Autorizado ingresso na mensagem, Porto Alegre. Francisco, nossa 3, bom dia, autorizado, linha de colar, pista no 0, vento 050 graus, 0 menos. Autorizado Sideral, chama o táxi. Também é 5570, chama-se Recife no 25, decimal 45. Poderia confirmar para o ato para carro 6570? Recife no 25, decimal 45. Segunda 2545, Recife, muito grato, bom dia, ato para carro 6570. Confirma? Só um minuto. Lima Lima Alfa, autorizado a colar pista no 7.070 graus 089. Mike, posição, 5 autorização para posto seguro. Controle. Controle Salvador, muito bom dia, o Rio 5973. Passo para o nível 3, 1, 0, via 7. Confirma o Rio 5973. Passo radar. Suba para o nível de 310 via saída PUCA. Contato radar 310 via PUCA. Confirmando 310 foi autorizado. 310. Gente. Eu, Sideral 9970. Pro radar táxi pátio é principal, após Índia. Segue até o ponto de espera da 10. No ponto de espera com a torre 1 no 895, ajustado em 15, bom voo e bom dia. Vai com o meu vídeo. Confirmo, tem um TEC nível 050 guardando para a disciplina descida. Estou com tráfego federal taxiando da Praça Calda. Após o mesmo, está livre posicionado 4 sem táxi. O aeronave na retalha, está autorizado o posto de cancelamento, vai reportar para o táxi, com o 759. Está cumprindo a restrição, ok? É 3 no pé. Estou ali, Malimau. Restrito, 3, ok? Seja mais correto. Federal 9970, bom dia, autorizado a linha decolar pista 0, vento 050 graus, 049. Autorizado a linha e decolar da pista 10, 9970. 277? 400 nível? Um minutinho para cópia, subida a árvore inicial. Salvador, bom dia, 2-4-2-3-4, Cândido. 1-2-3-4, recife, só um minuto, subida pouca, nível de voo 3, 5-0 já aprovado. Cavaleiro. O voo 1-6-4-9, cópia. Pronto. Autorizado, passa. Ponto seguro, 360, volta aqui pelo I-50, decola no 0, curva direita, terceira subida da El, Leda. E deve 5101 no transponder, controle 120.8. Autorizado, ponto seguro, nível 360, aperto 0, deponta 10, curva direita, terceira da EL, Leda, BDEV. 51101 é o código, controle 120.8.0, vou 1649. 05, sem condutor, pressionado. É botalhão. O November, Papai Charlie, cópia. Autorizado, CIA Novembro, Delta Hotel, 400, Planinhank, decola 17, curva direita, descida subida Arbol, pós Arbol, direto do destino, 5047, transponder, 5047, transponder, controle 120.8. Checar aqui com o controle. É, então 35 seria no peixe down. Tá bom. O novembro passar. Só um minuto. É, confirma só o POV. 03, copiado. Mais alguns minutos eu retorno. Então autorizo para novo cotejamento em 35. Só um minuto. 050, equipamento é um eco 50, papá. É não. Cliente de Mato, mantendo 3 mil. Tomei a 9, 4 horas, alterno Galeão. Direita Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre indo no 8,95, ajustado 1015, morro. 1295, 1015, gol no 759. Azul, 4234, cópia. Pressão, mantém a presença pro, limite será o localizador. Você se mantém a 4.000 pés ou tinha de Salvador no 0 no 5? Confirmando com o Mike Romeu Vitor. Correto, Mike Romeu Vitor. Mantém a Pro 035, descendo para 4.000 pés, ajustado no 0 no 5. 4.000, ajustado no 5, com o Mike Romeu Vitor, mantém a Pro, ajustado pelo bloco. Correto, tráfego 2 horas, 2 para 3 horas, 8 milhas, mantendo 3.000 pés, rumo oeste. Comentar um Bravo Eco 5 aí, preparação para evitar o tráfego e prosseguir a descida para a aproximação. Controle Federal 9970. 0, contato radar na decolagem, tudo mantém a 340, saída comum. Positivo. Dá para voar código? Nós temos que desviar de uma formação. Autorizado, Córrego. Obrigado. Eu 5973, chame o Centro Recife, frequência 2545, alterna 2085. 2545, alterna 2625. 2545, 2085, Rio 5973. 2545, 2085, grato. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Está mantendo o rumo de Nanook, confirme. Gente, contato radar, corrija. Serviço radar encerrado agora 58 milhas sudoeste de Salvador, mantém uma centena, chame o controle Léo, frequência 20 desse ponto. Alfa Juliette Romeu. Então, fica autorizado, sendo táxi, no negócio nosso. Volta, Leão. 12 mil pés, chama estabilizado. Chama estabilizado, autorizado o GRF, o mais novo. Alfa Juliette Romeu. O 9 vai para Charlie, na escuta? Ok, coordenado 35, cadeira 35, após da colagem. Curva à esquerda, no perfil da subida Momo, Momo direto. Mantém o transponder e reporte pronto para o táxi. Bem, já posso quanto pronto. Nuno 895 para o táxi da colagem, 1015, Momo. Está livre. Boa, direto destino Serra Delta Lima Eco. Quando possível se estimar de pouso, está autorizado a subida 100 sem restrições. Pronto, Serra Delta 203, a restrição 003, pouso ao 1092, o ITAP. Estabilizando a ILS, mais como eu vi. Ok, é, só me confirma o quadro de conta, por favor. Vai decolar 17. Ok, só mais um minutinho para a autorização. Pode preparar a subida coral. Coral? Vem? Vem. Boa. O meu Vitor, bom dia. Reporta externo trechecado, no momento chuva leve, principalmente no setor de aproximação e na primeira metade da pista. Reporta